Quando todas as esperanças se acabam, quando não há mais razão para viver, e vai tudo desabando em sua vida, você chega até perguntar por quê. Mesmo que os teus amigos se afastem, o Senhor nunca vai te desamparar. Vai entrar com providência em tua vida e as portas pra você se abrirão. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver porque Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Quando sua vida por Ele é guiada, você tem a proteção que vem de Deus. Nas batalhas sempre é vitorioso, ninguém vence jamais um cristão fiel. Mesmo que os teus amigos se afastem, o Senhor nunca vai te desamparar. Vai entrar com providência em sua vida e as portas pra você se abrirão. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver, porque Ele quer. Deixa Deus resolver, porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver, porque Ele quer. Deixa Deus resolver, porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver, porque Ele quer. Deixa Deus resolver, porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver como Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais. Deixa Deus resolver porque Ele quer. Deixa Deus resolver porque Ele é. Deixa Deus resolver.